Faixa 2. O conto da toupeira marsupial. É possível sustentar-se no subsolo em um modo de vida que passamos a conhecer graças às toupeiras, família Talpidae, na Eurásia e América do Norte. As toupeiras são dedicadas máquinas de cavar, com mãos modificadas e transformadas em pás e olhos que no subsolo seriam inúteis, quase totalmente degenerados. Na África, o nicho da toupeira é ocupado pelas toupeiras douradas, família Chrysoclaridae. Elas são superficialmente muito semelhantes às toupeiras eurasianas e por anos foram classificadas na mesma ordem, insetívoros. Na Austrália, como seria de esperar, o nicho é ocupado por um marsupial, Notorctis, a toupeira marsupial, asterisco. O Necrolestis, um marsupial sul-americano da época miocena, também parece ter sido uma toupeira. Seu nome, muito impropriadamente, quer dizer ladrão de sepultura. Fim da leitura de asterisco. As toupeiras marsupiais se parecem com as toupeiras verdadeiras, talpídeos, e com as toupeiras douradas. Alimentam-se de vermes e larvas de insetos como as toupeiras verdadeiras e as toupeiras douradas e cavam tocas como as toupeiras verdadeiras e até mais como as toupeiras douradas. As toupeiras verdadeiras deixam um túnel vazio atrás de si quando cavam em busca de presas. As toupeiras douradas, pelo menos as que vivem no deserto, nadam, entre aspas, na areia que desaba atrás dela e o mesmo fazem as toupeiras marsupiais. A evolução moldou as pás das toupeiras talpídeas a partir dos 5 dedos da mão. As toupeiras marsupiais e as toupeiras douradas usam 2 garras, ou 3 em algumas toupeiras douradas. A cauda é curta nas toupeiras talpídeas e nas marsupiais, e totalmente invisível nas douradas. Todas as 3 são cegas e não têm orelhas visíveis. As toupeiras marsupiais são dotadas de bolsa, é isso que significa marsupial, na qual se abriga a prole que nasce prematuramente pelos padrões placentários. A semelhança entre essas 3 toupeiras são convergentes. Elas evoluíram independentemente no hábito de cavar a partir de começos diferentes e de ancestrais que não eram cavadores. E é uma convergência em 3 vias. Embora as toupeiras douradas e as toupeiras eurasianas sejam parentes mais próximas entre si do que as toupeiras marsupiais, seu ancestral comum, sem dúvida, não era especialista em cavar. Todas as 3 se parecem porque todas cavam. Aliás, estamos tão acostumados à ideia de que os mamíferos vieram ocupar o lugar dos dinossauros que nos surpreendemos ao refletir que até agora nunca foi encontrada nenhuma toupeira dinossáurica. Já foram descritos órgãos especiais adaptados para cavar e tocas fossilizadas para os répteis mamaliformes que precederam os dinossauros, mas nunca convincentemente para os próprios dinossauros. A Australiné é o lar não só das toupeiras marsupiais, mas também de uma impressionante lista de marsupiais, cada qual desempenhando mais ou menos o mesmo papel que os mamíferos placentários em outro continente. Existem camundongos marsupiais, mais apropriadamente chamados de musaranhos marsupiais porque comem insetos, gatos, cães, esquilos voadores marsupiais e toda uma galeria de equivalentes de animais conhecidos no resto do mundo. Em alguns casos, a semelhança é espantosa. Esquilos voadores, como o Glauconium volans das florestas americanas, têm aparência e comportamento muito semelhante ao de moradores das florestas de eucalipto australianas, como as espécies Petaurus brevíceps e Petaurus gracilis, também conhecidos como falangeres voadores, embora não sejam realmente da família dos falangerídeos, os cuscuces e os opossums australianos de cauda espessa. Os esquilos voadores americanos são esquilos verdadeiros, aparentados com os esquilos arborícolas nossos conhecidos. Na África, curiosamente, o nicho do esquilo voador é ocupado pelos chamados esquilos de cauda escamosa ou anomalurídeos, que, embora também sejam roedores, não são esquilos voadores. Os marsupiais da Austrália também produziram 3 linhagens de planadores, cujo hábito evoluiu independentemente. Voltando aos planadores placentários, já fomos apresentados no Encontro 9 aos misteriosos lêmures voadores ou colugos que diferem dos esquilos voadores e planadores marsupiais no detalhe de sua cauda estar incluída na membrana planadora junto com os 4 membros. O Tilacinus, ou lobo da Tasmânia, é um dos mais famosos exemplos de evolução convergente. Ele às vezes é chamado de tigre da Tasmânia porque tem as cores listradas, mas esse nome foi mal escolhido. O animal se parece muito mais com os lobos e os cães. O lobo da Tasmânia já foi comum em toda a Austrália e Nova Guiné e sobreviveu na Tasmânia até o século XX. Até 1909, pagava-se recompensa por escalpos de lobos da Tasmânia e o último espécime de autenticidade atestada visto na natureza foi morto em 1930. O último lobo da Tasmânia em cativeiro morreu no zoológico de Hobart em 1936. A maioria dos museus possui um espécime empalhado. As listras no dorso facilitam distinguir os lobos da Tasmânia do cão, mas o esqueleto é difícil de diferenciar. Os estudantes de zoologia da minha geração tinham de identificar 100 espécimes zoológicos em uma parte do exame de fim de curso. Logo circulou um conselho. Mesmo se o examinando recebesse uma cabeça de cão para identificar, era seguro identificá-la com mutilacinos, pois uma coisa tão óbvia quanto um crânio de cão sem dúvida seria uma pergunta capciosa. Até que um dia os examinadores, crédito lhe seja dado, blefaram duplamente e puseram uma cabeça de cão verdadeira. Caso o leitor esteja curioso, o modo mais fácil de diferenciar um do outro é pelos dois orifícios bem visíveis no osso do palato, característicos dos marsupiais em geral. É óbvio que os dingos não são marsupiais, mas cães verdadeiros, provavelmente introduzidos por aborígenes. Talvez, em parte, tenha sido a competição com os dingos que impeliu os lobos da Tasmânia à extinção no continente australiano. Os dingos nunca chegaram à Tasmânia, e quem sabe terá sido essa a razão de o lobo da Tasmânia ter sobrevivido até que os colonizadores europeus dessem cabo dele. Mas os fósseis mostram que houve outras espécies de lobo da Tasmânia na Austrália que se extinguiram cedo demais para pormos a culpa nos humanos ou nos dingos. O experimento natural dos mamíferos alternativos da Australiné costuma ser demonstrado com uma espécie de imagens, cada qual contrapondo um marsupial australiniano com seu mais famoso equivalente placentário. Mas nem todos os equivalentes ecológicos assemelham-se. Parece não haver nenhum equivalente placentário do timbu do mel. É mais fácil perceber por que não existe marsupial equivalente às baleias. Além da dificuldade de lidar com uma bolsa debaixo d'água, as baleias não teriam sido submetidas ao isolamento que permitiu aos marsupiais australianos evoluir separadamente. Um raciocínio semelhante explica por que não existem morcegos marsupiais. E embora os cangurus pudessem ser descritos como os equivalentes australianos dos antílopes, sua aparência é diferente, pois boa parte de seu corpo é construída em torno do seu incomum jeito de andar saltando nas pernas traseiras com a avantajada cauda de contrapeso. No entanto, o conjunto das 68 espécies de cangurus e wallabies australianos equipara-se ao conjunto das 72 espécies de antílopes e gazelas na dieta e no modo de vida. Não se trata de uma coincidência exata. Alguns cangurus comem insetos, se tiverem chance, e fósseis indicam a existência de um grande canguru carnívoro que deve ter sido apavorante. Existem mamíferos placentários fora da Austrália que pulam de maneira semelhante ao canguru, mas são, na maior parte, pequenos roedores como os gerbos saltadores. A lebre saltadora da África também é um roedor e não uma lebre verdadeira, e é o único mamífero placentário que realmente poderíamos confundir com um canguru, ou melhor, com um wallaby bem pequeno. Tanto é que meu colega, Dr. Stephen Cobb, na época em que lecionava zoologia na Universidade de Nairobi, divertia-se porque seus alunos se exaltavam e o contradiziam quando ele lhes ensinava que os cangurus estavam restritos à Austrália e à Nova Guiné. As lições de O Conto da Toupeira Marsupial sobre a importância da convergência na evolução, convergência real, com o avançar do tempo e não a coalescência retrocessiva da metáfora central desse livro, serão retomadas no último capítulo, O Regresso do Albergueiro.